Rogério recupera, lá vem Palmeiras de novo, sempre Palmeiras pressionando, um para o Palmeiras, zero para o Vasco. Júnior descola o lançamento, gol! É! Número 27, a bola inteira tomada pelo Júnior. Pedro e Argel subiram sozinhos os dois, ninguém do Vasco tirou os pés do chão. Repare, o Elton voou, não chegou na bola, o Edivan não subiu, Mauro Galvão não estava, Paulo Miranda ficou pregado no chão, dois jogadores do Palmeiras subiram absolutamente sozinhos. Argel meteu a cabeça na bola, 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Vai se aproximando do título do Palmeiras, porque agora só vai para os pênaltis e tomar 3 gols. E o Vasco, para ser campeão, tem que fazer 4. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco.